barato tá louco, parceiro. Muito louco. São vários obstáculos. Vários, vários. É sempre mais fácil desistir do que resistir. Nunca desista. Mas aí, recupera dos seus danos. Vai, recupera, foca vai. No teu foco. Foca, foca. E acredita, mano. Acredita. Arrisca nesse jogo de perdas e ganhos. Põe em prática os planos, recupera de todos os danos. Cego objetivo, despreza o inimigo. Entre errado e o certo, eu sei que é instintivo. Há pouca possibilidade, mas a força de vontade faz com que seu sonho de escolha se torne realidade. Erga essa cabeça, encara, vai batalha e não dispara. Representa e mostra a cara, fala que a gente não cala. Consciente, atento ao tempo, estende a vela e segue o vento. A cara é não deixar morrer, movimenta o movimento. Ligado nos porcos, já foram tantos orfos. Foca no teu foco e acredita, acredita. Sem dúvida do possível, o futuro é previsível, flexível. E só o não tentado é impossível. Tenta, aguenta o tranco, eu tô te sendo franco. Não, não é fácil tanto quanto pensa.